Oi pessoal, eu sou o Léo Azevedo. Eu sou o André Ripoll. E nós somos o South Look Squadron. Estamos aqui lançando um episódio que a gente gravou um tempo atrás, mas infelizmente a vida interviu e nos atrapalhou no processo de edição e de divulgação, mas agora finalmente estamos podendo lançar o episódio, que teve as seguintes temáticas. A gente falou dos regionais que tinham recém acontecido quando a gente gravou o episódio. A gente falou do Imperial Veterans. E a gente deu também uma dica no episódio. E a gente contou ainda com a ilustríssima presença de dois convidados muito bacanas, JP, de Santa Catarina, e o Fernando Wurst, de Santa Cruz do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Dois jogadores muito bons, que foram, respectivamente, o primeiro e o segundo colocado do regional aqui do Sul. E eles deram a sua opinião sobre como é que foi a competição toda. Aproveitem! Amigos dos Saltukis, os peludos mais queridos e fofinhos do Brasil, ou como já dizia o meu avô. Então eu sou Léo Azevedo e do meu lado, meu companheiro André Ripoll. Olá, André! Olá, olá, caros ouvintes. Então eu sou o André Ripoll e temos mais dois convidados ilustríssimos participando do nosso programa hoje. Então, do nosso lado, Fernando Wurst. Olá, Fernando! E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar participando do programa de vocês, do podcast. Fernando, nosso visitante, veio de Santa Cruz do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, participar do nosso regional de Porto Alegre e teve um desempenho incrível. Foi o primeiro colocado do Suíço. Jogou muito bem com um squad bastante original, que ele vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. E acabou em segundo lugar. Na final, perdeu para o nosso outro convidado, JP. Oi, JP. Opa, beleza? Tô bem emocionado de estar participando aqui com vocês. Enfim. Bem-vindos aos dois convidados, cara. É uma honra ter as duas participações que, com certeza, só vêm agregar ao nosso programa. Duas figuras que vieram de fora da cidade, né? Tomaram conta da capital aqui do Sul, deixaram nós anfitriões no chinelo, assim. Tivemos que nos contentar com dados, né? Não foi um prêmio de consolação ruim, não. Eu fiquei bem feliz com meus dados, o Ripoll também, o Caio também. Mas fomos uma minoria no top 8, tu vê só. Exatamente. Então a gente vai falar do regional de Porto Alegre, mas vamos falar dos outros regionais que rolaram pelo Brasil também, não é, Léo? Com certeza vai estar englobado na análise geral dos regionais. A gente vai fazer um apanhado de como foram os regionais pelo país, do que foi voado, quais foram os squads e tudo. Vamos pensar um pouquinho no que isso significa para o cenário do X-Wing competitivo no Brasil daqui pra frente. E depois vamos falar também do que se pode esperar em termos de futuro do metagame com os novos lançamentos da Galápagos e, de repente, uma expectativa até pro nacional. Então, somando aqui, baseado em todas as estatísticas que a gente acabou pegando do List Juggler, onde os regionais foram postados, a gente tem um total de 172 jogadores. E olha que interessante essa divisão. 25 jogadores imperiais, 62 Scum e 85 Rebeldes. Né? Para quem dizia que ia dar só Brobots, acho que teve um certo exagero aí. Os Brobots eles foram impactantes, mas nem tanto. Eu não sei quem é que dizia que ia ter só Brobots. Ah, pois é. Pois é. Agora é hora de apontar dedos, né? Agora que a gente tem as respostas, a gente vê quem acertou. Quem não adianta apontar dedos, cara. O podcast é só áudio. E aí, se a gente for juntar... Tá, essa foi uma estatística considerando todos os jogadores, mas se a gente for considerar os que foram mais bem colocados, portanto, o top 8 dos 6 regionais, aí a divisão fica um pouco mais parelha. Fica 4 imperiais. São, então, dos 6 regionais, são 64, isso? 48. 48 jogadores no top 8. Exato. Então, 4 imperiais, 20 scam e 24 rebeldes. Aí já fica mais parelho o confronto, que eu vou dizer assim, a grosso modo, Brobots e Cornhorn, né? Sim, teve Paul, teve uma que outra Millennium Falcon, mas o Korn foi o grande destaque dos regionais afora, à exceção de Porto Alegre, né? Então, assim... Bom, então, quem falou que ia ter muito Brobots não estava tão errado assim. Verdade. Analisando principalmente o meta mais local. Perfeito. O que tu voa, Repão? Eu vou em Brobots, Léo. O que que tu voa? Eu vou em Brobots. E JP, o que que tu voa, JP? Olha, eu fui com Brobots e era Brobots igual o Ripples ainda. Bom, aqui temos uma exceção entre nós quatro. O Fernando não voou Brobots, mas o Fernando voou outra facção, não foi? Sim, foi Scam também. Ah, então temos 4 jogadores de Scam aqui. Mas isso é muito interessante, assim. Eu confesso que, né, o regional de Porto Alegre foi na semana seguinte aos regionais da primeira semana. Os da primeira foi Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? E eu tinha ficado bastante surpreso com a variedade de listas que eu realmente não esperava da restrição do meta. A gente viu, claro, algumas naves específicas, algumas builds, alguns squads dominando, como é comum, mas de modo geral bastante variedade. O Korn despontou bastante nesse primeiro fim de semana e, inclusive, eu tomei decisões do que mudar no meu squad baseados em enfrentar Korn. Não enfrentei nenhum Korn nas minhas 6 partidas do dia, né? É, mas... então se a gente juntar os 6 campeões dos regionais, teve 2 Korn, que foi o Ebert no Rio de Janeiro e o Panda em BH. Isso foi no resultado final, né? No suíço foi um pouco diferente. E além disso, os outros 4 campeões foi o JP com o Brobots aqui em Porto Alegre, o Daniel Jobs com Cass Scarlet, 2 Y-Wings lá em São Paulo. Campinas, né? Exato. O Sérgio ganhou em Brasília com 4 Y-Wings, com Ion, BTL, R4 em Brasília, isso, Scam, também Scam. Né? E o Rafael Neto ganhou em Natal com Brobots, também Scam. Então, dos primeiros colocados, 2 rebeldes e 4 Scam, é isso? Exato. Dá pra separar, então, 2 Korns, 2 Brobots e 2 combinações envolvendo Y-Wings e Ion. Né? Uma delas com 4 Y-Wings, a outra a Fire Spray e 2 Y-Wings. Realmente. Tá. Bom, isso foi o padrão. Mas, um dos motivos que já chamou a atenção de cara pra todo mundo que tava lá em Porto Alegre na primeira rodada foi chegar o Fernando na sua locomotiva lá de Santa Cruz com um squad bem diferente. Fala do teu squad, Fernando. Cara, o meu squad, na verdade, não é da minha autoria, né? Eu tava dando uma pesquisada no Jungler ali, alguns squads que pudesse ser divertido de jogar, assim, principalmente, porque eu me considero um jogador muito casual, assim, cara. Eu não jogo há muito tempo X-Wing e aí dentro dessa restrição da Galápagos, essa lista ali me chamou bastante atenção. E no Jungler ela apareceu em 2 torneios só, assim, e eu olhei aquilo, até tava junto com um amigo meu que joga junto, Jorge. Bah, a gente se apaixonou por aquela lista ali, né? Só que eu fui meio desacreditado pelo pessoal daqui, né? Nos nossos treinamentos e tal, foi uma lista que não rodou muito bem. E na véspera, todo mundo queria que eu mudasse alguma coisinha ou outra, tirasse a minha Star Viper pra colocar uma IG, de repente. E eu insisti nela ali, fui assim mesmo e no fim deu tudo certo, né? Só perdi na final aí pro JP mesmo. Mas fiquei bem feliz. Meu squad, então, era o Palob, né? Uma combinaçãozinha aí do Recon com com Blaster Turret, que é aquela turret que tu tem que sempre gastar um foco, né? Isso. A Guri, então, com Inertial Dampener, Predator, e eu acho que o Auto Thruster, Sensor Jammer e o Virago. Eu acho que essa combinação do Palob de remover, né, roubar os tokens de foco dos adversários e o Sensor Jammer na Guri deixou ela bem tanker, assim, né? Ela demorava pra descer. Eu acho que o Léo sofreu um pouco com isso nas quartas de final ali, porque a Guri acabou ficando com um ponto de vida, né, assim, por boa parte do jogo, eu acho. E no mais, cara, eu fiz bem, né, fui com essa lista mais pra brincar, assim, e no fim deu bem certo. Só pra completar, tinha ainda Calculation, que é uma carta bastante nicho no Taylor, né, e o título da Rock, obviamente, pra ir juntando Focos. Pra manter os focos. E dois Binary Pirate, que são as Z95 de PS1. Com Feedback Array. É, esse Feedback Array aí, cara, ele é mais pra matar Sun Tier mesmo, eu acho, cara. E alguns outros aces aí que ficam difícil de enquadrar, né? Isso é uma boa questão, cara. Eu cheguei a examinar algumas coisas de Feedback Array e eu decidi não levar porque não tinha nada muito difícil de acertar no meta, assim. Tu chegasse a usar bastante Feedback Array nas tuas partidas? Acredito que sim, cara. E não foi nem tanto como contra Aces, assim, Arc Dodger. Teve uma partida que eu enfrentei Império, que ali foi... Eu acho que se pagou bastante o Feedback Array, porque foi contra um Sun Tier Fel mesmo, e eu consegui usar duas vezes contra ele, sabe? Mas eu acho que esses Binary Pirate aí, cara, se eles conseguirem... fazer o bloqueio e causar um de dano em alguma nave grande, assim, que eles estejam encostando, no caso as IGs, eu consegui usar bastante contra IG isso. Eu acho que ele acaba saindo no lucro, né, tomando um de dano pra causar um de dano contra uma IG que bateu nela, né. Eu acho que é bem por aí, acho que se paga, assim, sabe? Agora, eu não tô acho lembrando que pelo FAQ novo, o Feedback Array pode causar dano em uma nave batida, né, ainda. Sim, o que mudou no FAQ é que antes tu podia usar, mesmo estando sobre uma pedra, sobre um obstáculo. Exato. E agora não pode mais, eles consideraram que ficou forte demais. Tu tem que ter a possibilidade de atacar. Exato. As condições de atacar, exceto ter um alvo, né. Então, fazendo uma análise mais ampla do squad do Fernando, ele tinha uma torre que acumulava múltiplos focos numa nave de agilidade 2, ou seja, não era assim impossível de passar dano, mas dificultava. E sempre rouba token, quando tá enfrentando gente que tem token de evade. Diminui a eficiência do ataque do adversário. Exato. Tem o potencial de passar crítico, porque se tá sobrando foco ou se só rolou um, enfim, nos dados, esse calculation veio muito a calhar. O Blaster Turret pra atacar, ok, ele custa um foco, mas é um dano significativo e nesse meta Galápagos, as torres em geral, elas não conseguem causar muito dano, né? A gente tem o Ion como o mais frequente, né, nos regionais, então o Blaster nesse sentido atacar, pelo menos são dados vermelhos que podem dar 3 de dano. E essa é uma torre que por si só já dá trabalho. Aí tu tem uma Guri totalmente Arc Dodger, com um disco interessante, com uma capacidade de receber proteção pelo foco, enfim, com Auto Thrusters, o Sensor Jammer afetando muito o adversário. E se a gente for analisar, rolaram muitos Target Locks, né? Eram os quadros voltados para o Target Lock, como é o caso de Fire Control System, que era a preferência geralmente nos robots. E aí complica. Uma nave que já tem uma agilidade alta, ainda mais em range 3, então, pelo Auto Thrusters, fica muito complicado. É, porque o Sensor Jammer, efetivamente, a gente falou um pouco no episódio passado, né? Que eu usei uma build com o Sensor Jammer, ele efetivamente anula um dado vermelho quando ele tá combado, quando ele tem esse combo com alguma coisa que tire foco, né, do adversário. Aquele, aquele dado não pode ser rerolado, o cara não tem foco pra gastar, tu efetivamente diminui um dado vermelho o ataque do cara. Essa era a ideia, né? E essas Z95s, apesar de elas terem um aspecto meio suicida, elas já têm pouca vida e usam um artifício que tira mais vida delas ainda, mas a gente olha aqui pro MOV, 841 foi o saldo que o Fernando fez com 5 vitórias no Suíço, né? Claramente perdeu quase nada de nave, né? É, eu consegui ficar com bastante nave na mesa, assim, eu acho que... Eu não sei se pegou o pessoal meio de surpresa, o meu esquadrão. Os caras ficavam na dúvida do que matar. Eu acho que teve algumas partidas que eu consegui tirar vantagem disso, assim, e eliminar as naves rapidamente, né? Mas eu enfrentei... eu acho que os esquadrões que eu enfrentei com 3 naves, assim, eles não conseguiram sustentar a troca de tiro inicial ali. E aí, depois da primeira justa ali, as coisas ficou mais pro meu lado, sabe? Mas geralmente eu perdia só as duas E95, né? Dava 28 pontos pro adversário só as duas. Eu acho que foi o que aconteceu contra o Léo também. Nas quartas. Bom, ali. E daí na final foi a primeira partida que tu perdeu no dia. Do longo dia. E foi pois pro é, nosso cara. Ilustre campeão regional JP. Passou de fininho no Suíço, em sétimo. Pois é. O Suíço, acho que a gente passou, eu e o Léo, pela nossa estratégia da quarta rodada, do que, tipo, a gente resolveu fazer na quarta rodada e arriscar passar na quinta, aliás. Vocês se enfrentariam na quarta rodada e decidiram pelo Intentional Draw, né? Foi um risco, né, JP? A gente acabou optando que, assim, de um jeito ou de outro, era matar ou morrer. Porque se a gente se enfrentasse na quarta rodada e um de nós perdesse, esse, na melhor das hipóteses, terminaria 3 vitórias e 2 derrotas, com o MOV baixo... Ou, quer dizer, não tão baixo assim, mas bem, bem apertadas ali as vagas para quem tava com esse score. Então a gente pensou assim, se a gente empata agora e a gente ganha outra, a gente garante. E eu prefiro arriscar tentar vencer um outro adversário que não esse adversário que eu já tô vendo quem é, que vai ser um mirror match chato, né? Porque era Brobots contra Brobots, que a gente chama do mirror match, o espelho. E... Enfim, eu preferi enfrentar quem fosse que não o JP. Pois é. E tipo, eu meio que sabia quem ia pegar ou não, tipo, quem pegaria ou não ID na última rodada. Caso chegasse com 3 vitórias na última rodada, eu meio que sabia, tipo, uns 3 ou 4 que estavam indo bem e eu sabia que não iam pegar ID, porque, tipo, tinham falado abertamente e tal, que não pegariam ID. Aí meio que eu pensei, pô, vai ter... bastante 3-2, então. Não vai rolar, tipo, de ficar um monte de 3-1 e a gente acabar caindo fora. Tipo, de gente com 3-1, tipo, 3-1-1. Aí eu pensei, pô, eu prefiro arriscar ficar 3-1-1 na última rodada do que a gente acabar perdendo agora e alguém sair. Exato. E tu acabou enfrentando, então, na última rodada do Suíço, o Alex, que começou muito bem, né? O Alex do Paraná, com 3 vitórias. E aí chegou na última precisando de uma vitória, porque ele tava 13-1 e naquela situação 13-2 já tava claro que não ia dar pra ninguém. E aí não deu pra ele, né? O que, que houve nesse jogo? Ah, tipo, ele botou a Crafts no canto do match. Aí eu peguei ali os 2 do bot na frente. Aí ele falou, ah, vamos pra justa então, ele ficou rindo e tal. E botou a Cat dele na frente também. Aí ele pegou e começou, tipo, um pra frente, com as duas. Aí eu comecei 3 frente e boost, que eu sabia que ia dar range 3 nas duas naves dele. Aí eu fui, tipo, 3 pra frente, boost, e na primeira troca de tiro eu perdi um escudo, e ele perdeu, tomou 7 de dano na caixa dele. Nossa. Aí, tipo, eu pensei, ah, acabou o jogo, ele... né? Aí eu peguei... Não, só pra... pra alertar os ouvintes, deixar eles a par. Ele tá voando um squad bem interessante, né? O Alex tá voando 2 Fire Spray 31, Cross Strelix e a Cat Scarlet. Né? Só pra contextualizar. Então eram duas naves que tem de base grande, que atiram pra frente e que, no caso do JP, ele tinha um canhão HLC e autothrusters e 3 de agilidade contra uma nave que tinha 2 de agilidade sem autothrusters. É, isso faz muita diferença. Sim. Quando eu vi o jogo, acho que durou 20 minutos e o JP já tava de pé comemorando a vaga e eu que optei, tava do lado dele, porque tinha optado o ID, tava ali jogando o Vida ou Morte contra 8 Z95, desgraçada do Marcelo. O squad que, enfim, não foi tão bem em termos numéricos, assim, em termos de número de vitória, mas que aterrorizou todo mundo, né? Ninguém queria enfrentar aquele swarm gigantesco de nave vindo pra cima. Mas JP, então, repassa pra gente o teu squad também, que tu não teve a oportunidade de falar ainda. Então, era a IGB com Ion Cannon, Predator, amortecedor de inércia, Auto Cluster e o título de IG 2000. Isso, e a diferença de sensor. E a IG-C tava igual, só que com um canhão pesado no lugar do Ion Cannon. Aí tava 48-52. Então, uma escolha interessante, né? O porquê do Mangler? Desculpa, o porquê do Ion? Eu fui... O João lá do Recife, ele chegou na quinta-feira pra mim e falou... Cara, eu tava jogando só de... Eu tava indo com o Brobot de VI e Fire Control System, os dois com HLC. Aí ele chegou pra mim na quinta-feira e falou... Cara, joga com isso aqui. Tu vai gostar. Porque a gente tava treinando direto. A gente tava umas 3 semanas treinando todo dia. Aí eu tava tendo um pouco de dificuldade contra o Corran dele. Aí falou, ah, joga com KB de Ion Cannon e ia ser com um canhão pesado pra te ver. Aí eu ganhei 2 partidas contra a Corran, tipo, meio que fácil, porque eu primeiro batia KC com canhão pesado e o Ion entrava, tipo, muito fácil no Corran. Ele já sentou quem atirando 2 vezes. Aí acabava entrando o Ion, aí, tipo, o Corran ionizado é muito fácil passar pra trás dele, quer dizer, tipo, dar boost e o loop... O Kyogran e tá atrás dele já. E ele não faz mais nada no jogo. E tu enfrentasse algum Corran no regional? É, 3. Porra, cara, Corran. A gente foi com a mesma lista. Pensando Corran, tu pegou 3 e eu só peguei 3 robôs. Sim. É, o boss foi amaldiçoado com os Mirror Match. Só enfrentou o Robots. E eu que me preparei pra enfrentar Mirror Match e Corn, porque eu fui com VI, eu botei, subi o PS das minhas IGs pra enfrentar outras IGs e optei pelo Ion justamente contra os Corns, não enfrentei nenhum Brobot e nenhum Corn. Eu só não enfrentei Brobots em 2 das 6 partidas. Eu enfrentei IG em 4 das minhas 6 partidas. Né? Exato. Cara, vocês que jogam de Brobot, vocês tem que ter um torneio justo. Só de vocês. A crítica é justa e o Fernando tá de parabéns pela originalidade do squad. E por ter feito aquele suíço sensacional, cara. Foi o... Eu tava me borrando de medo de Brobot, cara. Mas pela lista que eu vi dos outros torneios, eu achei que ia dar mais rebelde, cara. É. Sabe? E aí eu cheguei lá, comecei a ver aquela, né, só IG pra tudo que é lado. É, não, isso tem que ser falado do regional de Porto Alegre. Teve muito, muito Brobot, cara. Muito, muito. Foram 16? Não foram 16. Foram 9, não. Dos 32, 9 Brobots. Nossa. Isso, tinha 12 squads cam, entre eles 9 Brobots. Deixa eu só conferir, porque eu enfrentei, por exemplo, um squad que tinha. Era Cat. Era o único Brobot, o único aggressor que não era Brobot, era essa com a Cat. É, isso. JP, eu queria que tu falasse então da final, cara. Como é que tu encarou o squad invicto que tava metendo medo, deixando todo mundo confuso, que era o squad do Fernando. E muito bem voado, né? Diga-se de passagem, porque também não é um squad... É longe de ser um squad auto-win, né? Um squad que exige uma movimentação muito coordenada entre as suas peças, né? É, primeiro, tipo, antes da partida chegou o jogo no meu ouvido e deu umas dicas, tipo, do que fazer, porque ele tinha enfrentado já, ele tinha... Eu percebi, cara. É, ele chegou ali e começou a falar... Faltou contatos pro... Isso aí parece filme do Rocky, assim, o velhinho chegou ali no ouvido e deu a marmota. Aí eu pensei, eu tenho que tirar... Ele primeiro falou como é que o Fernando fazia a abertura. Tipo, pra que lado que ele ia. Aí eu pensei, ah, beleza, então vamos começar devagar, porque não adiantava ir pra cima se ele tava indo pro outro lado, né? Aí a minha ideia era tirar a Z95 no range 3 ainda, pra não ser bloqueado nem perder ação. E nem perder a ação que eu fizesse pro payload. Se eu conseguisse matar a Z95 no range 3 ainda... Eu não ia perder o foco pra modificar o dado contra a IG-95. Uhum. Então era tipo uma garantia de conseguir matar elas antes de chegar no payload e na guri. Eu pensei, ah, o Limpa IV 95, ele fica duas IG contra o Payload de Aguri. Aí eu consegui matar uma, acho que no primeiro round já, né? Acho que eu matei uma. Não. Primeira troca de tiro, acho que tu ionizou. Agora eu tô lembrando a partida e foi um íon, assim, fundamental. Porque acabou com a formação do Fernando, né? Não foi isso. É. Eu acho que eu errei um movimento, eu banquei, bampou todo mundo. Errado. Tu bateu elas, uma. Primeiro foi a Z95 ionizada, aí a outra acho que tu bateu nela e bateu o payload atrás, reboot junto, alguma coisa assim. Culpei as réguas que a gente tinha recém ganhado, cara. Assim, eu não assisti toda a partida, mas a parte ela foi uma partida bem curta, né? Porque depois que começou, só foi, assim. Mas. Acho que foi quatro turnos de tiro, acho. Foi por quatro aí. Mas tem aquelas coisas que às vezes acontecem, cara. Tipo, naquele turno, assim, ó, tu precisava matar aquela nave naquele momento e tu consegue, passa exatamente o dano que precisava e tal. E tem esses momentos, assim, que às vezes definem completamente uma partida. E o oposto vale também, né? Aquele dano que deixou de entrar e que custou o jogo, né? Por exemplo, na minha partida, o íon também me serviu muito. Eu consegui passar aquele um íon que acertou a Guri, botou a Guri dentro do asteroide. Então, o próximo turno era o turno pra matar. Ela ficou com um de vida e não deu. Por uma falha de cálculo meu. Falha minha. E com isso... Não deu mais, o jogo inteiro ela seguiu com um de vida que um e full life dá no mesmo, né? Aí o que eu pensei também, tipo, depois que matasse a Z95, o foco seria o Palob, porque sem o Palob a Guri não ia sustentar, tipo, ainda mais que ela tava PS5, então a Zig de Sensor contra a Guri, ela não ia... Eu sabia que ela não ia aguentar, tipo, sozinha. Então eu foquei no payload essas de uma vez. Sensors quando ganham no PS, o que é raro, porque elas são no PS6, né? Em geral sim, é ou genéricas, que daí não faz muita diferença, ou aces acima, né? Mas quando elas ganham no PS, elas destroem. Então um defeito da minha lista foi que eu enfrentei a maioria do pessoal, né? Bom, as IGs todas eu tava jogando com PS mais baixo. Então, movimentação tinha que ser muito bem calculada. E os outros aces todos, né? Então, meu PS mais alto era 5, né? Era difícil. Foi uma experiência boa, cara. Mas eu lembro da partida de vocês também, que o JP não fazia a ação de evade na IG, que ele tinha direito quando ele boostava e tal, por causa da IGC, ele não fazia, não fazia ação de evade pra... Pra não dar token pro payload, cara. Eu preferia apanhar mais, só que garantido o payload não se defender. Exatamente, bem pensado. Eu acho que teve o pessoal, acho que não... Alguns, assim, acho que o Léo se orientou lá pelas tantas, que poderia pegar foco com as duas e entregar um foco pro payload, porque ele já tava cheio de foco e não ia fazer diferença, sabe? Uhum. Eu acho que alguns jogadores foram muito conservadores nessa questão de não vou deixar o foco pro payload roubar, e aí acabavam fazendo target lock com todas as naves quando poderia fazer um, né? Ou se já tem um target lock. Poderia fazer já ter o target lock e fazer foco com todo mundo que não entregar o, né? O payload ele rouba, mas é um só, né, cara? Não é tão... É diferente do Corner Jax, que não permite tu gastar um foco, né? E no caso, se o payload já tem 7, 8 focos, tanto faz ele ter 8 ou ter 9, assim. Então tá dando uma vantagem pro outro. Mas agora... Assim, eu... Não, eu ia só falar uma outra coisa que eu reparei na partida final, é que um pouco por... Assim, por como caíram as fichas, né? Aquela história. Que o payload lá pelas tantas começou a faltar foco, né? O JP não fez nenhuma ação de foco, não deu nenhum foco pro payload a partida inteira. O payload precisa... Eu botei dois íon no payload, um íon dele fez ele bater. Ficou sem ação, ou seja, menos dois focos, sempre pra usar a blaster turret precisava do foco. usava pra se defender. Sim. E eu lembro de ter comentado com alguém do lado, assim, eu... Ah, cara, essa partida tem mais um turno se o Fernando não virar, porque tu tinha algo como um ou dois focos no payload ali. E assim, uh-huh, tinha começado com 8, 10 focos, assim, antes de chegar no engage. Mas é meio que um contador, assim, de... Eu acho que essa minha lista, ela tem um momento na partida, assim, que quem sabe na final eu não soube avaliar muito bem, de repente por nervosismo ou alguma coisa, mas tem algum momento nessa, que eu tava andando com essa lista que tu precisa causar mais dano e tu acaba pegando o target, né? Então, digamos, eu já tinha acumulado algumas fichas de foco e lá pelas tantas eu começo a pegar o target lock pra fazer o blaster turret funcionar melhor, assim, pra garantir, né? E vai ver, foi ali, né, cara? Não... Agora teria que fazer uma retrospectiva inteira, né? Mas pode ser que tenha sido por um motivo, né, desse tipo. Mas é uma nave interessante, assim, de jogar, cara. Pessoal, aí eu aconselho jogarem pelo menos uma ou duas vezes. Aproveitando enquanto o JP ainda tá conosco, perguntar pra ti então, João. Tu pretende seguir voando isso? É do teu... Criou gosto pela coisa, agora a gente tá prestes a encarar um novo meta, como é que é isso? Como é que ficou a tua impressão e a tua previsão pro futuro? Cara, eu tô aposentado já até sair o 87 Galápagos. Até ter glitter e crackshot, eu vou deixar as aposentadas. Porque tanto é que, tipo, eu não tinha duas ligas, só tenho uma, a Grefa. Olha só. A outra eu pedi emprestada. E vale isso, hein? Vamos torneio. Ver. Pelo menos a gente não pode desclassificar ele. É? Eu quero meu caneco. Com... Não pode ser. Mas meus feedback a Ray ali. Olha só, então vai ser pra mim, porque os semifinalistas foram embora, né? Então vai sobrar pro top 8 ainda. Ó, vamos fazer esse golpe aí. Olha. Não, mas por enquanto, agora que saiu a Whisper nos torneios daqui, eu vou voar ou coisa pra matar o Whisper ou voar de Whisper mesmo. Aqui nos torneios de Santa Catarina. Então já que tu mencionou, vamos falar então da novidade da Galápagos. Completou então a Wave 4, acrescentando a nave da TIE Phantom. A gente sempre chama de Whisper, mas é a TIE Phantom. Inclusive, eu tô gastando mais as que não são Whisper, hein, gente? É. O nosso hipster aqui, ele usa a genérica. Mas, então, TIE Phantom trazendo a pilota Whisper, a Echo e as duas genéricas. Além disso, de upgrade acrescenta de valioso, né? Fora os dois upgrades que são usados na TIE Phantom, que é o Advanced Cloaking Device e o Stygium Particle Accelerator. Tem também o Tactician. O Tactician vai ter o seu impacto principalmente contra a própria Whisper, porque à medida que a gente volta a ter o Mark Dodger, passa a ter o Mark Dodger competente nesse meta, estressar essa nave que depende muito das suas ações e da sua movimentação vai ser impactante. O que, que tu já tá pensando aí sobre a Whisper, JP? Cara, eu tenho ela, tipo, acho que mais de um ano. Acho que foi a primeira importada que eu comprei e já sempre brinco aqui em casa com ela e tal, já que não pude usar nos torneios. Cara, eu acho que vai mudar, vai ajudar bastante, tipo, quem quer jogar de Império e tal. Só que meio que já tem o Poe PS10, que é obrigatório ele ser PS10, o Corran PS10. Então, meio que, tipo, quem for jogar com ela vai ter que jogar na segurança, tipo, jogar tranquilo e tal. Se for pra cima e tomar porrada, tipo, o cara compra o Whisper achando, ah, vou pra cima, 5 dados, daí toma porrada de PS10 e morre, e vai ficar tipo meio desanimado. Mas, cara, mas isso é uma coisa que desde o nerf do Cloak eu venho sendo um defensor, que é Intelligence Agent nos squads que tem Phantom. Ajuda pra caramba no Cloak. Ajuda bastante. Pra quem não lembra, é o upgrade que vem junto com a Lambda, que permite que antes da fase de ativação... Vem na Hawk também. É. Vem na Hawk também? Ou é só na Hawk? Enfim. Que tu vê naves em range 1 e 2, tu pode escolher um dial do adversário e ver qual é a movimentação que ele vai fazer e com isso já calcular pra que lado é mais interessante tu fazer o teu decloak, né? É, e no caso de uma Whisper FS9 que... Então vai fazer um T-Cloak, sua manobra, e depois uma ação de Barrel Roll, por exemplo, antes de um PS10. Se ela souber onde é que o Paul vai acabar, fica muito mais fácil dodgear o arco. Né? Ainda mais que um dos defeitos dessas naves PS10, como é o Paul e o Korn, é justamente por terem investido no PS, abrem mão de poder de fogo e de movimentação. Né? Então é uma ação a menos que tu poderia ter com o PTL, por exemplo. E com isso, um Paul que faz foco não faz boost. E fica muito mais robótico e óbvio, né? Uhum. Então é interessante. Mas JP, tu já pensou numa companheira pra Whisper? Alguém? O que é bom de voar com ela, na tua opinião? Cara, eu tô gostando muito de usar a Rohan, ele fez Academy Pilot pra voar com ela. Mas acho que o Sontir e o Jorge entram junto com ela já. Olha também. É o squad que foi campeão da Gen Con de 2014. Né? E o squad vice-campeão do Mundial. E é muito divertido. Que era o Sontir, Whisper e Yor. Uhum. É, mas no que tem de Galápagos agora, acho que é a única coisa que dá pra encaixar bem, tá ligado? Porque, tipo, o V-Série eu ainda acho a Defender fraca pra botar junto. A Defender eu concordo, tá muito fraca. Embora eu enfrentei uma Defender no regional, que foi a do Lauro, e ela me meteu bastante medo, cara. Eu consegui no fim, por como eu consegui controlar o engage, de modo a não ter que lidar com ela até mais tarde no jogo, assim, o que me beneficiou bastante. Mas é sempre uma nave que mete medo, né, cara? Ela é uma nave que não cai rápido, não, e bate forte. Eu acho que o ruim é o PS, tipo, mais baixo do que o Whisper pra jogar com o VCL junto. Porque se for tipo o matchup de. Contra o Whisper de Rebel Captive, tipo, tu vai sofrer um pouquinho. Acho que complica um pouco. Vamos dizer, tipo, se sobrar o VCL e a tua Whisper, complica um pouco pra jogar contra. E tu acha que o Rebel Captive é o upgrade da Whisper? Olha, pra mim, atualmente, cara, no Meta Galápagos é o melhor upgrade. E se tu usar o Yor junto, já resolve o problema tipo, de enfrentar Rebel Captive também. Tanto pro Frontier ou pra... Vai ser um saco esse Mirror Match, não, cara. E tu, Fernando, o que te interessa aí pelas novas configurações do meta? Cara, eu tenho a Z95 boa, também foi anunciada, boa. Né? Eu acho que pra lista de rebelde, cara, principalmente pra esse nosso último regional, eu senti falta nos rebeldes de um filler, né? Colocar aquela navezinha de 12 pontos ali, que vai fazer um papel de, sei lá, de bloqueadora, ou enfim. Assim como eu usava, às vezes, as duas Z95 no meu esquadrão, né? Eu gosto de usar squads assim com quatro naves, eu fico meio desconfortável jogando com menos, né? A menos que tenha alguma nave grande junto. Eu acho que essa Z95 Rebelde, eu acho que é legal, cara. Acho que ela... A gente vai conseguir fazer aquela lista do Paul River, falar, né? Ele foi campeão mundial todos os anos, sempre com quatro naves, né? Então... Pois é. E a gente vai ter agora todos os upgrades pra fechar aquela lista, menos o TLT, né? Menos o TLT. Esse eu espero que demore um pouco mais pra entrar no nosso meta aí, porque eu tenho uma... Eu não gosto muito, não. Somos dois, cara. Eu odeio o TLT. Então, de game design, eu acho uma péssima cara. E se a gente for falar ainda de Paul River, quando ele usou a Millennium Falcon e 3Zs, porque ele tava preocupado com o enorme número de Whispers, né? Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai ver no meta. À medida que tem uma baita Arc Dodger voando por aí, as torres voltam a ser interessantes. Mas, os quadros dele tinham como característica muito marcante, o C3PO e o R2-D2 que não teremos a princípio. Então, já vai ter que ser, por um lado, seja usando o squad Mundial 2015 ou Mundial 2014, vai ser uma versão capenga do Paul River que vai exigir um pouco mais de criatividade. É, lembrando que o que o C3PO e o R2-D2 garantiam no squad do River era uma consistência absurda nos Mirror Matches. Porque a galera tá voando Gunner no Han, né? No Han então, o R2-D2 e o C3PO garantiam que, ó, depois que sobrou os dois Han, ele não morre. Não tem como ele morrer se ele ficar em range 2 ou 3, entendeu? Porque não passa carta de dano, o R2-D2 nunca vai ter prejuízo. Assim. Que foi a semifinal, né? Han contra Han. Foi a semifinal, Han contra Han, praticamente um mirror match, e em que sobrou Han contra Han e não, simplesmente não tinha como. Isso a gente não vai ter, então a build do Han muda bastante, né? JP, alguma frase final? Eu sei que tu tá apertado de horário aí, quer deixar uma declaração pros teus fãs, pras tuas fãs? Vou mandar um beijo pro Diogo, que ele me pediu pra eu mandar. Grande Diogo. E comentar que ele foi o único que ganhou do campeão regional. É verdade. Mas ganhou porque eu tava com fome. Pô, cara. Já vimos culpa dado, culpa régua. E agora tá com fome. foi bem na partida na hora do meio-dia, né? Mesmo. Mas, cara, então, não justo. Então, antes do JP ir embora, eu gostaria de dizer uma coisa, cara. Eu acho que eu vou falar pelo Léo também, que foi um prazer enorme receber todos os visitantes, os amigos, pra jogar X-Wing em Porto Alegre. Assim, foi um dos momentos de X-Wing mais divertidos que eu já tive até hoje, se não ou mais. Assim. Então foi realmente um dia muito especial, muito... Pô, foi fora de série, cara. Então veio a van de Santa Catarina, veio o Luiz do Rio de Janeiro, veio o pessoal de Santa Cruz, veio o Kim, nosso amigo de Uruguaiana, de Alegrete, enfim, que ficou aqui em casa. Então foi... Devo estar esquecendo de alguém, cara, mas foi mais ou menos isso, né? É, e todo mundo saiu com um brindezinho legal, acho que... É. Quando a gente fez esses tokens, a gente fez um target lock do Sal Tokens para todo mundo que compareceu e vimos muita gratidão, assim, o pessoal se animou com o presente. Nosso TO também foi presenteado, já que ele tomou um tiro pelo time, assim, né? Ele teve que deixar de jogar para que o campeonato corresse bem. Ele queria jogar tanto quanto a gente, o Juliano, já mandamos um abraço aqui para ele. E demos todo mundo, até quem nunca tinha conhecido ele, pessoal de Santa Catarina e de Santa Cruz, entraram na vaquinha para poder comprar esse presente para ele. Então foi a comunidade se solidarizou, então mais um sinal de como o grupo tem esse espírito de equipe, de família, etc. E o bom clima, o pessoal dando risada, enfim, né, tudo que... Tem gente que já tá cansado de ouvir, mas a gente teve que reforçar aqui. E é muito bom também ter dois finalistas, assim, bem-humorados, sempre com um clima esportivo. E que bom que tudo correu sem nenhuma polêmica, etc. Tudo bem tranquilo. Parabéns, JP. Parabéns, Fernando. Parabéns pros dois. Obrigado. Parabéns ao pessoal que organizou aí, cara. Tava tudo sensacional, velho. Foi a minha primeira experiência competitiva. Fiquei com uma impressão bem boa. Espero voltar aí pra jogar mais vezes, né, cara? Acho que ficou marcado assim como uma experiência muito legal, cara. Tá? Foi show de bola. Why you stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder! Imperial Veterans. Chegou novo pacote, novos aces para naves nem tão badaladas assim no passado. Elas receberam um carinho, uma atenção especial e cor nova, né? Então temos novos designs para a TIE Defender e a TIE Bomber. A TIE Defender vem no modelo escarlate para combinar ali com o Carnerjax. E a TIE Bomber vem no seu modelo prateado. O que tem de interessante aí para as Defenders, Ripal? Bom, as Defenders são uma nave, né? Agora falando um pouco do lore, elas são dos jogos de computador do X-Wing, a sua aparição mais proeminente. E, se não me engano, um piloto de Interceptor precisaria ter 20 voos. Posso estar enganado no número, mas assim, ter um número enorme de voos, porque a maioria dos novatos acabavam morrendo na primeira ou segunda viagem, né? Eram guerras muito difíceis de sobreviver, e sobreviver a 20 significa que só a elite da elite conseguiria ter esse privilégio de entrar numa Defender. Exato, porque era uma nave cara, ela é uma nave carregadíssima de equipamentos, ela é uma nave rapidíssima, de difícil pilotagem e tal, então a gente tinha essa exigência de que os pilotos fossem ótimos pilotos. E inclusive, há uma crítica de que não fazia sentido nenhum a Defender vir com um piloto de PS1, porque exatamente, não existe novato entrando numa nave dessas. É, porque a Phantom, por exemplo, o PS mais baixo é PS3. É. Mas enfim, então o problema que a Defender sempre teve dentro do X-Wing é que é uma nave porcaria demais, cara. Ela não dá conta. Ela é uma nave, assim, se tu olhar ela no vácuo sem seu custo, ela é uma nave boa. Tá, então é, isso é o apontamento que eu ia fazer. Ela é uma ótima nave. Ela tem ótimo ataque, ótima defesa, ótima vida. O que, que ela não tem de ótimo que no frigir dos ovos torna ela menos interessante? São duas coisas, na verdade. É o dial dela, o dial original. Não é um dial horrível, mas é que é o único K-turn branco do jogo. E os desenvolvedores achavam na época, antes do seu lançamento, que essa seria uma manobra que desbalancearia completamente a nave, e compensaram com curvas fechadas horríveis, com uma ausência de verdes no disco, de verdes decentes no disco, e um alto custo. O Major Juggler tem uma formulação interessantíssimo, que é, imagina uma nave com os mesmos stats, certo? Agora, uma atira em torre primária e tem o pior dial do jogo, que é o dial do Mahawk, e a outra só atira em arco e tem o melhor dial do jogo, que é, digamos, um dial de A-Wing com tudo verde. Ou uma Grasser. Ou uma Grasser, enfim. Tem um excelente dial, mas só tira dentro do arco, e uma torre com o pior arco do jogo. Cara, a torre vai ganhar justa todas as vezes, se as naves tiverem status iguais, certo? Então, não há dial que possa custar mais do que uma primária em torre. E ele faz a avaliação matemática lá dele, no método dele, de que a Defender foi... que ela custa muito devido a esse dial que os desenvolvedores acharam que desbalancearia, que é o K-Turn branco, mas o Major Juggler faz a avaliação de que está custando mais do que uma primária em torre. Então o primeiro passo rumo à melhoria dessa Defender ocorreu já na TIE Punisher, na Wave 7, com um upgrade importante que serve para todas as TIEs. A gente ainda não tinha tido um upgrade que tivesse uma característica que unisse TIEs, né? Essa categoria TIEs ainda não existia, então serve para TIE Fighter, TIE Bomber, TIE Defender, TIE Phantom, etc. Que é o MK2, o Mark II, que permite que todos os banks passem a ser verdes. Bom, quando tu tem uma Defender cujo dial tem as hards vermelhos, tu tem os banks verdes, as curvas leves sendo verdes, já é interessante. Já é uma forma de que toda vez que tu fizer um hard, na seguinte tu pode fazer um bank e já limpar, ou reta, porque as retas dela todas já são verdes. Exatamente, o disco dela fica muito bom, fica um disco muito interessante com os banks verdes, porque ela tem os banks 1, 2 e 3. Então resolvido o disco, ainda tem o problema de custo. Ela continuava custando, até porque essa modificação custava um ponto, o Mark II, então ela continuava custando um pouco demais, embora o disco tenha sido levemente corrigido. Então agora no novo pacote do Imperial Veterans, além de novos pilotos, que a gente já vai falar, vem dois títulos para a TIE Defender, que efetivamente criam duas naves bastante distintas. Como a gente sabe, a Defender tinha essa proposta de ser essa mega nave que carregava várias opções, então ela tem os slots míssil-canhão, e daí eles vão ser importantes nesses dois novos títulos. O primeiro título é o TIE X7. O TIE X7 vai ter um custo negativo de 2, ou seja, vai diminuir o custo da nave que é equipar em 2 pontos, a exemplo do Chardon Redfit e da A-Wing. Ele inutiliza os slots de míssil e canhão, mas ele dá uma habilidade para a Defender que é bastante importante, que é sempre que ela fizer uma manobra de velocidade 3, 4 ou 5, você pode designar um token de evade a essa nave. Ou seja, ele incentiva a Defender a voar rápido e assim ganhar um token de evade. Oferece economia de ação. Economia de ação. E torna uma. Passa a ter a opção de ter uma genérica só com o título, que já tá muito mais barata do que antes, com mais uma ação. Exato. Que é o evade. E isso era um problema da Defender original, que ela não tem ação de evade. E é uma ação importante para algumas naves. Assim. Então, ter o evade e não é ação nesse caso, ou seja, se ela estava estressada e faz uma manobra branca, ela recebe o evade igual. Se ela bater num asteroide, ela recebe o evade igual. Então é um título excelente. Ele funciona também com o K-Turn branco da Defender. Então ela pode fazer o K-Turn, receber o evade. E ainda escolher foco, target lock. Foco, target lock, barrel roll. Então é um título. Esse eu já adianto que esse é o meu título favorito. Embora eu veja que outras pessoas preferem o segundo título, que é a Tai D, que é um título de 0 pontos. E uma vez por rodada, depois de você realizar um ataque com um canhão que custa 3 ou menos, você pode realizar um ataque de arma primária. Então são 3 canhões que entram nessa categoria, né? Exatamente. É um efeito parecido com o BTL da Y-Wing, da Y, né? E como o Léo falou, são 3 canhões que podem entrar, quais sejam. Então, Tractor Beam. Tira 1 de agilidade do alvo que tu tá atirando, né? Uma vez que o ataque acertou. E depois tu ainda escolhe, obriga o adversário a fazer um barrel roll ou boost pro lado que você quiser. Então é um ataque. Tu abre mão de dar dano durante esse ataque. E com isso tem um forte efeito de reposicionamento e prepara os próximos tiros que tu ainda vai dar nesse turno. Mas o interessante é que com o título, tu não tá abrindo mão. Porque o teu primeiro ataque é o Tractor Beam e o segundo é a arma primária. Então com isso tu diminui a agilidade e depois dá a porrada. Sendo que ainda pode trazer o mais perto, por exemplo, e garantir um rejum, por exemplo. É. Então muito interessante com o Tractor Beam. Além disso, os outros 2 canhões que ainda entram nessa restrição de custo 3 ou menos é o Flechette Cannon e o Ion Cannon, ou seja, dar stress ou dar ion. Então nas 3 opções tu tem reposicionamento, stress ou ion, sendo que o ion e o stress também dá 1 de dano, né? Então passa a fazer combos de tipos de ataque muito interessantes. É, além de dar esses elementos de controle, né? Então um squad que a gente vê que é possível, por exemplo, são 3 defenders genéricas, uma com cada canhão. Cada uma com um desses canhões, então que tu tem como combinar os ataques na ordem que tu quiser. Porque a genérica custa 30, com o título. 30. Com esse título segue, mas o título custa 0. E aí com Ion, por exemplo, poderia ser todas ficando 33. É uma opção. É, mas aí se usa o Tractor Beam numa, tu abre a possibilidade de botar o Mark II em todas elas. Então abre muitas opções. Certamente vai ser um esquadrão que as pessoas vão experimentar bastante. Então, já projetando possíveis combos, né? O que eu acho interessante desse Tai X7, o que tem o custo menos 2 e dá o evade? O que combina muito bem com ter um evade? Juke. O upgrade que a gente vê de talento de elite, que vem junto com a expansão da Tirefall, no qual, se você tiver um token de evade, você pode converter um evade do adversário em foco. Né? Então, imaginando que o adversário não possa converter depois, se ele não tiver um foco para defesa, tu tá sempre ganhando um token do título, e com esse token tu ainda aumenta o teu poder ofensivo, que já era ótimo numa nave com 3 de ataque, e melhor ainda se fosse, por exemplo, o seu piloto, o Vessery, que ganha target locks desde que tenha já um target lock no alvo. Então, tu combar, ganhar um target lock com, de repente, tu ter uma ação de foco. O evade foi de graça porque tu andou rápido. E aí, com isso, já tá rolando muito dano, né? Ele passa a ser uma powerhouse que não é cara. Porque se tu for ver... Com Make 2, com Mark... Make 2 não, Mark 2, o Vessery com Duke e o X7 tá custando 36 pontos. 36 pontos. São pontos bem justificáveis, né? Eu acho que o maior problema da Defender é justificar esses pontos. Exatamente, ponto na mesa, isso é um bom ponto, cara. Porque ela é uma nave que, digamos, assim, via de regra vai custar 1/3 do teu squad, sabe? Ou mais. Então, ou mais. Então tá entrando na área do Vader. Do Super Vader com VI e título, do Super Sunger. Tá entrando no range dessas naves que a gente sabe que são naves muito eficientes. Pensar que a Defender saiu junto com a Airwing. A Airwing também tem vários problemas de desenvolvimento, mas a gente tem o exemplo do Corran Horn. A E-Wing, assim... A E-Wing, né? E-Wing. E-Wing. Ela tem a exemplo da E-Wing, que é o Corran Horn, ele acaba compensando as características negativas que a nave tem de ser muito cara e de não necessariamente ter uma capacidade de fazer valer os seus pontos, que é, enfim, uma excelente habilidade que com alguns upgrades, não muitos, né? Tu acaba restringindo, fica ali na margem dos 42 pontos e ele vale a pena. Então, nesse momento, a gente passa a ter defenders que funcionam tal qual um Corran Horn, né? Fazendo um paralelo meio a grosso modo. O que mais que a Defender passa a ter de opção aí, em termos de pilotos? Pilotos novos. Bom, a gente tem alguns pilotos novos para Defender que são bem interessantes. Outros nem tão novos, assim. Primeiro é o genérico do Glaive Squadron, que é um PS6 com talento de Elite. E um custo interessante. Uh, 34 pontos. Então... com o X7 ele custa 32, com mais um EPT de... Agora tem Adaptability, que para mexer no PS, tem Crackshot, tem Juke. Então tem um monte de opções para esses novos pilotos. Acho uma opção bem viável. Mas é, por um acréscimo muito pequeno, tu consegue fazer essa mesma nave ser muito mais eficiente, ter bugigangas muito mais adaptativas para o combate e para manobrabilidade, que é a famosa Countess Riad. Eu acho que a nave fica um pouco diferente, mas vamos lá. Countess Riad é um PS5, os Glaives são PS6. Ela também custa 34, mas o mais interessante dessa nova pilota é a Condessa, né? É a sua habilidade. E essa sim é uma habilidade que deixou vários de queixo caído, eu me incluo nesses, quando lendo. Que é o seguinte, quando você revela uma manobra reta, a straight maneuver, você pode tratá-la como se fosse um K-turn. Lembrando que a TIE Defender tem o reto 2, 3, 4 e 5, todos verdes. A cor vai permanecer. A cor permanece. Ou seja, a Countess Riad tem K-turn de 2, 3, 4 e 5 verdes. Pra mim, ela pode ficar muito boa com Push the Limit porque, e Mark 2. Então, imagina tu faz um K-turn, desestressa, ainda faz duas ações. Se tu tá com X7, tu ainda ganha Evade. Então, ela fica uma nave realmente impressionante e bastante imprevisível. Sendo que o X7 vai diminuir o custo dela, né? Ela vai passar a ser... 32. Então a Countess Riad com o X7. E é uma habilidade reativa. É. Neto pode decidir se vai ser reto ou vai ser K-turn depois de ver o que o teu adversário fez, por exemplo. É. Ela custa... De repente, tu trabalhando com um VI nela, né, até porque essa questão do reposicionamento, de saber, eu acho que é interessante um PS mais alto, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu falei mais cedo no episódio também. Cara, uma outra nave com Intelligence Agent faz ela fazer milagres. Pode ser a solução também. E eu tô entusiasmado com algo nesse sentido. Eu tô gostando cada vez mais da carta Intelligence Agent, porque, só pra explicar o porquê, porque eu vou o Sunter. E tá aparecendo cada vez mais pilotos no PS10. Aces, assim. Então, o Intelligence Agent tá ajudando a lidar com esses pilotos. Exato. E o interessante de tu poder, da Condessa poder reagir e tomar essa decisão, é que, por exemplo, ela nunca mais precisa fazer um K-turn. Ela pode sempre botar o reto 4, ou o reto 5, ou o reto 3, enfim, a velocidade que ela achar interessante fazer um K-turn. E fazer o K-turn ali, depois de revelar o reto, ou não fazer o K-turn, né? E mudar de ideia. Ó, sujou, ele leu perfeitamente meu K-turn, foi muito óbvio. O que eu vou fazer? Eu vou fugir, porque eu vou reto. Se ele se preparou pra se virar pra mim ali, eu posso passar dele. E com isso, fazer o K-turn na próxima jogada, enfim. Tem, Tem todo esse meta-jogo do tu achou que eu ia jogar, que eu ia voar, que eu ia virar, e eu acabei não indo, acabei ficando. Acabou não fundo. Bom, o último piloto que é o não tão novo assim é a reedição do Merrick Steele, que é um piloto de TIE Advanced, que na TIE Advanced vê pouquíssimo jogo mesmo depois do fix da TIE Advanced. Ele permanece com a mesma habilidade. Ele tem a seguinte habilidade: quando seu ataque causar uma carta de dano virada para cima ao defensor, você pode, ao invés disso, comprar 3 cartas, escolher uma e descartar as outras. Então ele tem aquela coisa que ele pode escolher o pior crítico ao defensor. A habilidade dele, o problema sempre vai ser como é que tu causa dano crítico que passe para o casco e se transforme em cartas viradas para cima de forma consistente. Duas opções: Calculation, por um ponto ele ganha esse talent elite que tu gasta um foco, né? E obviamente só vai valer a pena se tu só rolou um foco, pra gastar um foco para convertendo um crítico. E Mangler, 4 pontos, tu garante não só que um dos teus acertos vai ser um crítico, como o controle de range, que a partir daí tanto o range 3, por exemplo, não vai ter o bônus de defesa. A pergunta que fica é: vale a pena toda essa maracutaia para gastar pontos e dar esse crítico? Eu acho que tem mais uma carta que a gente tá, que tu pode estar esquecendo, e é o Palpatine, né? Porque tem sido uma carta que tem entrado em quase todos os squads de aces imperiais. E se, ali, ó, sobrou, não vou precisar esse turno para defesa e tal, virou o crítico pra cima. Ok, mas repito a pergunta: vale a pena investir no Marek, que já tem o seu custo bem que, alto, que é superior ao do Vessery, que tem uma eficiência de combate melhor, superior ao da Condessa, né, mais caro que a Condessa, que tem uma eficiência de manobrabilidade maior, só pra escolher um crítico? Essa é o tipo de habilidade que eu acho que no papel ela parece tão boa assim, mas eu acho que de repente na prática ela vai trigar poucas vezes na partida, sabe? Na minha opinião, pelo menos. E de repente esse custo elevado nele, porque se tu for ainda colocar um Mangler nele, por exemplo, pra tentar ter uma consistência no crítico, tu já não vai conseguir colocar o título aquele que reduz o custo dele, né? Proibido. E aí tu tá colocando, né, aquele velho termo, né? Colocando todos os ovos num cesto só, né? É, a gente tá só, 39, né? Já. E aí a gente volta ao dilema da Defender, que é justificar os pontos, né? Pode ser que acho que esse cara ainda... tenho muita vontade de usar ele, assim, pra testar e tudo, mas... Com certeza na Advanced ele não funciona, né? Mesmo com o título novo lá que lançou no... Na Imperial Raider, acho que na Advanced ele não tem como, mas aqui, quem sabe, não sei, melhor, cara, né? Porque ele é sinérgico com o título da é verdade, Advanced, é verdade, né? Que ele adiciona um então, crítico sempre, né? É sinérgico, mas na prática a gente não vê. É, porque não compensa pela falta de ações. Porque tem opções melhores e tal. Exato. E aquela coisa também, no momento que tu conseguiu passar um crítico, cara, em geral, qualquer crítico vai ajudar, assim, não... Tu escolher entre três, a margem de ganho que tu tem pra escolher entre três críticos ali é pouca comparado ao investimento necessário pra ativar essa habilidade. Sim, a gente tá falando de 40 e poucos pontos numa nave, né? pra poder escolher os críticos. Tô pra ver alguém fazer uso disso. Divertido, com certeza, mas talvez não necessariamente competitivo na sua eficiência máxima. Bem, então essas são as novidades pra TIE Defender. A outra nave do que vem no pacote é TIE Bomber. As gordinhas, eu tenho muito, muito carinho pela sua miniatura e pelo seu já aspecto icônico, né, de ser uma nave que a gente vê na trilogia tradicional. Então, o que a TIE Bomber traz de novidade aqui pra gente? Primeiro eu vou falar de uma modificação chamada Long Range Scanners, certo? Ela é exclusiva para naves que possuem os slots de míssil e de torpedo. Então, que isso já reduz, são poucas opções aí. E é o seguinte: por 0 pontos você pode adquirir um target lock numa nave que esteja em range 3 ou além disso, né? Qualquer distância, portanto, né? Qualquer distância longa. No entanto, você está proibido de conseguir Target Locked em range 1 ou 2. Então, né? Zero de custo, mas tu paga um preço por isso. Ou seja, qual que é a moral dessa carta? Tu pode conseguir já um Target Lock no round 1, na primeira rodada, já sai dando Target Lock, para que na segunda, quando já vai ter possivelmente range de combate, tu já acelera pensando nisso, tu possa fazer um foco e com Target Lock e foco lançar algum míssil interessante. Então é um upgrade voltado para o aspecto das ordenâncias dos mísseis descartáveis, mísseis e torpedos descartáveis da TIE Bomber. Não só da TIE Bomber, né? De qualquer nave que tenha míssil e torpedo. É, faz parte desse último movimento que dos desenvolvedores do jogo na tentativa de tornar mísseis e torpedos mais rentáveis, mais efetivos, né? A carta que rivaliza com o Long Range Scanner é a carta da Wave 8, que está fazendo muito sucesso, e na minha opinião é um pouco melhor, combina mais com o meu estilo, que é o Guidance Chips, que torna um dos teus resultados de dado, tu pode converter ele num acerto, se a tua arma for até de dois dados, ou num crítico, se for de três. E na prática eu acho mais interessante, porque serve para qualquer range, não tem esse limitador de não poder fazer target locks próximos, e também serve para transformar um blank, né? Então, com o Long Range Scanner, tu ainda acaba correndo o risco de uma rolagem infeliz não te dar os resultados desejados. No entanto, é uma carta boa mesmo assim, porque ela é mais voltada para aquele Alpha Strike mesmo, assim, aquele ataque que precisa render logo de cara e tu não tem tempo de preparar o Target Lock, ou no caso de algumas naves, o Dead Eye, né? A outra carta para as TIE Bombers é a TIE Shuttle. Então, exclusiva, é um título para a TIE Bombers exclusivo, que faz com que a Bomber perca o slot de míssil, torpedo e bomba. Ou seja, deixe de ser uma Bomber. Icônico, né? Ela vira uma Shuttle. Ela vira uma nave de transporte, uma nave que vai estar carregando tripulantes, e esses tripulantes vão ter um impacto na sua equipe, né? Então, dando a condição da Bomber de servir como uma nave de suporte, coisa que não é tão comum assim no Império. A Lambda vinha ocupando esse papel sempre, mas a Bomber tem uma outra característica, mais móvel, enfim. São outros 500, é outro tipo de nave. A Bomber ganha dois slots, né, de tripulante, com a ressalva de que nenhuma carta de tripulante pode custar mais do que 4 pontos. Perfeito. Ou seja, quem tava pensando no Palpatine e na Lambda, não. O cara exige um mínimo de luxo, viu, galera? Não, e tem que ser, ele precisa de dois bancos e custa 8. Agora... Ia ser muito engraçado. Eles estão... Os caras tentando engembrar o Palpatine dentro do negócio que era pra ter bomba, cara. Isso aí... O Palpatine, não. Tudo encolhido no canto ali. Não é pra qualquer um, tá. Mas assim... Já é interessante esses dois upgrades, dois títulos que estão vindo para defender para bomba, né? Dão uma qualidade importante, mas tu já essa qualidade ela tem uma restrição. Então, no caso da bomba, tu perde as características de bomba e de míssil. No caso da Defender, tu perde o canhão e o míssil, etc. Então, interessante que eles estão preocupados com o balanço, mas... Custo zero, essa parte é fundamental para que tu possa corrigir uma nave que estava com problema, né? A gente ainda não sabe se a Bomber realmente vai brilhar como é desejada na nova expansão. Eu queria só falar uma coisa de lore, que a TIE Shuttle ela aparece no episódio 5. É a nave que o Captain Nida usa para ir do seu Star Destroyer para encontrar o Vader e explicar como é que ele deixou os rebeldes escaparam. Perfeito. Ok. Primeiro piloto. Vamos falar do genérico novo. O Gamma Squadron Veteran. Pelo custo de 19 pontos, nós temos um PS5 com EPT. Né? Todas as outras características da Bomber se mantêm. Portanto, o que a gente tem agora a possibilidade? Uma opção de fazer um squad voltado para um Alpha Strike, cheio de míssil, e adaptando, né, de maneira que tu consiga ter pontos restantes ainda, né? Se a gente imaginar quatro bombas dessas, ainda tem cinco, seis pontos para completar em cada uma delas com mísseis interessantes, né? Podendo botar Extra Munitions, custa 2, podendo botar Dead Eye, que eu já tava calculando que ela custa 20, porque Dead Eye é a primeira coisa que vem à mente, que tá fazendo muito sucesso nos U-Boats, né? Que é o Talent Elite que permite tu gastar um foco em vez de um Target Lock para lançar um míssil. Então, já torna mais uma... Tenta trazer a bomba de volta à sua característica de lançar as suas ordenanças. Aí vem o Deathfire. Esse, pra mim, é um dos mais cativantes. Desculpa, eu tenho dificuldade de escolher, porque os dois são muito legais. Deathfire custa 17 pontos, PS3. Quando você revelar a manobra do seu disco, ou depois de você executar uma ação, você pode executar a ação de uma bomba gratuitamente, né? Fazer uma free action de uma carta de upgrade de uma bomba. Ou seja, duas opções muito versáteis, né? Então tu pode lançar de cara, antes de se mexer, uma bomba que antigamente tu precisava esperar poder fazer a ação, né? Que isso é uma opção que a Type Punisher até poderia fazer se tu tivesse gastado com Advanced Sensors. Mas assim, agora tu pode largar Proximity Mines antes de se mexer, largar Cluster Mines antes de se mexer. Muitas opções de bomba que tu larga antes e também depois de você executar uma ação. Ou seja, dá pra andar, fazer um barrel roll pro lado, na cara do seu inimigo e largar a bomba gratuitamente. Isso também sempre foi uma dificuldade de largar bombas. Tu tem que investir uma ação pra isso. Exatamente. E tu ganha essa versatilidade de poder largar antes ou depois, justamente nas bombas que ativam no contato, né? Que são aquelas quando tu passa por cima e tal, e que são as, se vocês verem as regras de bombas, são as bombas que quando tu larga ela em cima de uma nave, ela detona automaticamente. Então, é uma possibilidade de dano automático. E ter PS baixo, no caso de bombas, é benéfico, porque tu sabe qual vai ser a posição das naves inimigas, pelo menos da maior parte, quando tu for se mexer e decidir largar as bombas. Elas já estão ali, então elas é só largar ali a bomba na cara dela, que ela vai ter que passar, não, vai ter que andar reto, pelo menos. Exatamente. Né? Se tu deixar bem na frente, ela vai passar por cima. E fica muito mais fácil já largar em cima e tal. Perfeito. E o que não funcionou no Death Rain da Type Punisher, que eu gostava, eu tentei fazer ele brilhar, mas é difícil. É o custo, né? Um Death Rain carregado de coisa, ele chega perto dos 40 pontos, que não, acaba não fazendo valer esses pontos. Já o Deathfire, quando ele começa com 17 e só 17 pontinhos, com pouca coisa, com uma Cluster Mines de 4, mais uma Extra Munitions, por exemplo, tá acrescentando 6 pontos. Tu tem duas largadas de bombas que podem ser estratégicas, e é uma bomba tripla ainda, né? Tem gente que prefere a Proximity, enfim, questão de gosto. Mas é uma opção barata e que completa com uma nave que, por si só, além de largar a bomba, ela tem algumas características interessantes, né? Ela não é maravilhosa, assim, mas ela tem uma vida razoável. É aquela coisa, assim, se ele tiver que gastar turnos atacando ela e não atacando a tua outra supernave, ótimo. E se ele não atacar a Bomber, bom, a Bomber vai estar ali atacando com dois dadinhos e chegar em range 1, aquela coisa que vocês conhecem. É, meu único problema com ela é que ela só tem duas bombas pra ligar o jogo inteiro. Exato. É, seria melhor se tivesse mais, realmente. Perfeito. E o outro piloto, esse sim, muito versátil e que pode acabar vendo mesa em squads diferentes, Tomax Bren, ou como eu já apelidei ele carinhosamente, o Tommy. Tommy! O Tommy, com 24 pontos... Um PS8 tem essa habilidade de, quando ele executar, uma vez por turno, ao descartar uma carta de talento de elite, ele pode virar essa carta virada para cima. Ou seja, gastou o Crackshot, volta o Crackshot. Gastou o Lightning Reflexes, volta o Lightning Reflexes. Por que eu falei dessas duas? São as primeiras duas que já vem à mente, né? O Crackshot, que é uma carta essencial hoje no meta, e ele tem feito um estrago absurdo. Aumenta em muito a eficácia, até aumenta mais do que qualquer outra coisa de tu aumentar o teu número de dados, etc. É muito interessante o Crackshot. E tornando ele viável todo turno, aí sim que ele se paga e muito, né? Ele estaria valendo muito mais do que esse um pontinho que tu tá gastando por ele e tu tá botando numa nave que tá custando só 25 pontos, por enquanto. O problema daí passa a ser os dois dados de ataque dele. Porque às vezes nem com crack shot isso ajuda e começa a se aproximar, por exemplo, do custo do Lockdown, do Omega Leader, que também é muito eficiente com o seu Duke, né? Então eu fico em dúvida se vai realmente ser tão bom, porque as opções do disco são piores, as opções defensivas são piores e tal. Então, eu tô em dúvida, mas tá. Certamente é uma habilidade interessante. Mas não precisa ser um ou outro, pode ser os dois, porque o Lockdown é muito bom, né? O Omega Leader é muito bom, e no entanto tu só pode botar um. Logo, tu tem outra opção que causa um estrago, ele é chato, ele demora um pouco pra cair, e assim, uma TIE Fighter com Crack Shot, por si só, também já causa um incômodo significativo. A diferença é que a TIE Fighter gasta o Crack Shot, e a partir daí ela volta a ser uma ótima nave, muito eficiente pro custo dela, mas que pode morrer rápido, enfim, aquela coisa. E ainda resta, né, de opção, tu pode botar o MK2 para tornar as manobras da bomba melhor, ou tu pode botar o título para botar algum tripulante interessante. E aí vem também o novo upgrade, um novo tripulante que vem junto, que é a última carta revelada, o System Officer. System Officer. O que faz o System Officer, Paul? O System Officer é um tripulante que custa 2 pontos, ele é limitado, ou seja, só pode ter uma por nave. Depois de executar uma manobra verde, escolha outra nave amiga em range 1 e aquela nave pode receber um target block, uma mira. Ele é uma daquelas cartas também para melhorar a ordenança, pelo que parece, assim, mas tem sua efetividade, né? Então, economia de ação. Economia de ação. Pode dar target block para uma nave que não teria target block em outro caso. Auxilia a ideia de que só andando tu já tá recebendo algo, né? Então, assim, por 2 pontos, claro que a gente vai ver na prática quanto que isso funciona, de tu andar com as naves coladas, é uma nave que anda relativamente rápida. Com o MK2, tu tem mais opções de manobras verdes. Mas daí já que tá custando uma bomba que custa 16, mais 2, mais 1 no MK2... 19 numa bomber pra dar um target lock pra uma outra nave. Qual é a nave que se beneficia tanto assim no target lock? Eu não sei. Essa carta me parece uma das mais fracas do pacote, assim, mas ela é uma carta nicho, né? Pra mim ela é muito parecida com o Lando. Né? O nosso querido Landon é uma habilidade parecida, né? Tu diz com o piloto Lando que Lando, anda sim. E que a gente sempre faz circulante. Quando faz uma manobra verde, né? Mas o Lando custa metade do teu squad. A diferença é que aqui tu pode botar numa Lambda ou numa TIE Shuttle, que vai estar andando devagar, vai ter um baixo investimento e que vai estar dando um buff para as outras naves. Eu acho que é uma carta nicho. Não vai bombar, não vai fazer o super efeito, mas sempre vai ter aquele um squad que montou uma combinação, um efeito em cascata de dar o target lock via bomba, etc. Então, assim, se Long Range Scanners é interessante porque tu pode fazer já um target lock com a tua nave no primeiro round, esse aqui também é interessante para que a outra nave te dê um target lock e tu só se preocupe em fazer um foco e tornar o teu míssil ou o teu ataque mais eficaz. Já falando também em outras cartas que podem ocupar esse espaço de tripulante, e daí foi uma experiência que eu tive jogando o último torneio que eu participei do Team Covenant, organizado pelo Furies, é o Tactician na bomba, né? Que aplica stress sempre que ataca em range 2. Uma bomba com Tactician custa 18 pontos, ela é uma nave que tem 6 pontos de vida, ela demora um pouco para cair, então ela protege esse tripulante, e quando tu tá voando só uma com Tactician, ela não é muito eficiente. Mas agora eu estava voando 4 bombers com Tactician. 4 arcos com Tactician, tu consegue distribuir bastante bem essa ameaça de stress a ponto de atrapalhar vários aces que estão por aí, né? É, quando tu joga com uma nave que ela é muito frágil contra a indução de estresse, como é um Sunt e tantas outras, a primeira coisa que tu pensa é preciso me livrar dessa fonte de estresse, né? Por exemplo, o Stress Bot que botam na Y-Wing, ah, preciso matar essa Y-Wing infeliz, ok, ela tem 8 de vida, depois que eu mato ela eu posso andar sossegadamente. Nesse caso, se tu tem 4 ou até 5 TIE Bombers com Tactician, se forem 4 naves é 24 pontos de vida que tu tem que dar, né? Mais uma, se forem 5, então 30 pontos de vida. Então demora muito pra tu se livrar dessa indução de estresse e pode ser que seja totalmente aniquilador pro teu Suntir ou seja qual for a tua nave. Fernando, dessas naves todas do Imperial Veterans, qual que te atrai mais? O que te atraiu aí de piloto, de upgrade? Cara, esse Tomax Brain aí tem uma habilidade que é legal, que dá vontade de testar, pelo menos. Acho que eu jogaria uma vez com o Lightning Reflex só pelas... Que maravilha, tu poder fazer um K-Turn, ou melhor, virar 180 graus em qualquer uma das tuas manobras. É. O problema é que pra tu tirar vantagem disso aí, teria que ter um ataquezinho um pouquinho melhor, né? Quem sabe tu virando ela, tu pode ficar numa condição melhor pra soltar uma bomba, mas aí tu vai estar estressado. Acho que é o Lightning Reflex, ele dá um estresse, né? É, então não sei. Tem uma coisa que dá pra brincar, mas acho que não vai ser nada muito sério, assim. Das Defenders ali, acho legal alguns pilotos que pretendo testar também. Eu tenho Defender aqui e tenho duas Bombers que eu não costumo utilizar. Espero que essa expansão me faça repensar, assim, elas, né? Tenha mais saída. Eu acho importante que eu vejo das expansões que a Fantasy Fly lança é essa vontade deles de resgatar algumas naves, né? É, esquecidas, né? Eu sinto que, por exemplo, a própria Star Viper que eu usei poderia ter algum, né? Pra tornar mais atrativo, mas eu acho legal esse tipo de expansão, cara. Eu gosto, assim, quando eles tentam buscar uma nave que tá parada lá na nossa caixa, nossa prateleira e dar um sentido novo, né? É, com certeza. Eu acho que eles têm tido muito sucesso com isso, assim. E são poucas as naves que não tiveram seu momento no metagame, né? E algumas que estão na fila e é questão de tempo. Vai rolar. É, me veio à mente, eu ia falar na Star Viper, eu acho um bom exemplo, e a M3A, assim. São as duas que mais visivelmente... É. Estão fora, eu me interessar muito mais que esse. Eu ainda diria que a Kyrax tá na frente da Star Viper na lista. Pode ser. Laugh it up, Fuzzball. Hora da dica. Então, homenageando o nosso amigo Vato, que tem um ótimo canal chamado Faça Valer os Pontos, né? A dica vai ser Faça Valer os Pontos. Então, o Ripoll gostaria de iniciar aqui falando um pouquinho sobre pontos e custos de upgrades que estão sendo investidos. É, a gente tinha se proposto, estava conversando sobre o que falar nessa dica de hoje, e a gente estava falando sobre os upgrades que às vezes não funcionam bem entre si, não estão... fazendo valer os pontos que eles custaram. Não quer dizer que eles sejam ruins, eles só não estão necessariamente tornando a nave mais eficiente pelo custo que tu tá pagando por eles. Exatamente. Então, quando a gente tem dois upgrades que não funcionam juntos, ou seja, por exemplo, às vezes a gente tem dois upgrades que dão ações e a tua nave vai poder fazer ou uma ou outra. Significa que eles não estão atuando todos os turnos do jogo, né? Isso é relevante quando a gente tem um squad em que isso acontece mais vezes. Então é como se tu estivesse enfrentando um squad de 100 pontos, às vezes, com um squad que tem apenas 90 pontos, 92 pontos, 93 pontos atuando a todo momento. Então tu tá te gerando uma desvantagem no jogo. Às vezes, isso não é sempre o caso, vamos deixar bem claro que muitas vezes a nave funciona bem tendo as opções, mas algumas vezes isso não está contribuindo. A gente vê muito os novatos, às vezes quando estão montando squad, eles vão montando as naves que eles gostam, com os upgrades que eles gostam, e sobrou sei lá quantos pontos, né? Sobrou 5 pontos pro squad. Ah, então vou botar um torpedo aqui nessa nave porque tá sobrando ponto. Tá, mas esse torpedo tá de fato melhorando o ataque dela, ou o ataque de primária dela já não era quase igual? A gente tem que se dar conta que o upgrade que a nave vai ter a mais é um custo maior daquela nave. E se ela não está atacando melhor, defendendo melhor e durando mais, ela está baixando a sua eficiência por ter um upgrade a mais, né? É um investimento que não está dando um retorno em eficiência, e ao tornar a nave mais cara, isso também pode atrapalhar no que diz respeito a, por exemplo, desempates. Então, tu pode estar dando uma nave que já tem uma característica frágil, ela já tem uma característica que tu poderia imaginar que ela seria a primeira a cair, e com isso ela está caindo e dando mais pontos para o adversário. Por outro lado, o inverso também ocorre quando tu tem uma nave que tu sabe que ela tende a durar, como acontece, por exemplo, com o Poe Dameron ou o Corran Horn, que são essas naves super resilientes, e à medida que tem um investimento maior, é relevante que o Poe seja mais caro que o Suntir, por exemplo, quando sobra só os dois e o tempo acaba. Mas isso é uma exceção. Exatamente, mas é importante saber que isso não é uma regra que vale sempre, mas é um ponto a se observar. Em geral, quando a gente está montando o squad e tem aquela sensação de que sobrou alguns pontos, vou pensar num upgrade para colocar, significa que o squad não está bem montado, não está montado com eficiência. É, a discussão, inclusive, surgiu com uma ideia do Fernando sobre um jogador que usava Predator junto com Fire Control System. Ou seja, são duas cartas que oferecem ofensividade, mas não é uma ofensividade simultânea, porque ao gastar um target lock, tu rerola o dado, rerolando o dado, que não pode ser rerolado mais de uma vez, tu não ativa Predator. Então seria muito mais eficiente tu ter uma fonte que te desse target lock, por exemplo, e uma fonte que te desse foco. Ou uma fonte que dá uma rerolada e dá uma fonte que desse foco. Porque daí a rerolada mais foco aumenta a ofensividade. Exatamente. Então, eu acho que nessa questão da efetividade a gente tem duas categorias aí, né? Tu tem os upgrades redundantes, que por algum motivo fazem a mesma coisa e acabam se anulando, e tu tem os upgrades que nem o, acho que foi o Ripoll que tava comentando, ou tu vai utilizar um durante teu turno, ou tu vai utilizar outro. Isso acontece muito com essas cartas que dependem de usar uma ação, né? Exatamente. Então assim, isso, se tu tem uma Millennium Falcon com Reckon Specialist, Lando Tripulante, Engine Upgrade e o Título, tu tem quatro coisas que precisam ser gasto uma ação para ativar, e isso não tem como tu ter quatro ações, né? Na maior das hipóteses, com o PTL tu ainda vai ter duas, ou enfim, alguns combos podem te ajudar com Lando, Aaron Kraken, mas enfim. Né, o Lando nem poderia porque ele estaria como tripulante já. Mas a princípio tu não vai estar otimizando tudo aquilo, tu tá tornando a tua nave muito mais cara e não tá tendo o retorno necessário. É, sabe, tu dá uma versatilidade ali que tem que ser bem medida, né? Se exatamente, compensa ou não. Um dos argumentos que eu vejo novatos colocarem pra si é que, tá, mas daí eu posso escolher na hora o que é mais adequado. E tá, mas isso não necessariamente significa que ela tá voando com maior eficiência, porque tu tá deixando de colocar pontos em outras coisas que podem estar produzindo mais, né? Isso sem falar em algumas situações que, somando upgrade, mais upgrade, mais upgrade, daqui a pouco já dá uma nave. Exato. Né? E a tendência de grandes jogadores, como a gente já citou o próprio Paul River, de preferir ter uma quarta nave do que ter três naves mais caras e cheias de bugiganga. Porque às vezes tu tem mais um ataque, tu tem mais uma fonte que requer tomar tiros para que o adversário ganhe, enfim. São todos custos e cálculos a serem feitos se está tendo retorno e está fazendo valer os pontos. É um pouco a expressão que eu gosto de usar, essa expressão, às vezes os novatos não entendem muito bem o que eu quero dizer. Bah, essa nave está um pouco gordinha. Significa que ela está carregando muita coisa para o que ela é capaz de produzir em termos de ganhos, né? Do que a gente está se referindo quando a gente fala em ganho em jogo? Olha, é durabilidade, eficácia em passar dano, em causar dano, né? Basicamente essas duas coisas combinadas, porque a habilidade de causar dano combinada com a durabilidade vai fazer com que ao longo do jogo ela tenha um ganho total né? Um efeito positivo total que contribuiu para tua, para as suas condições de vitória. Até porque a vencer é isso, né? É tu tirar a nave do outro, ofensividade, e a tua ficar durabilidade. Exatamente. Então, quais são alguns casos a gente já mencionou, né? Então, Predator e Fire Control System. Claro que tem casos em que vai ser bom. Por exemplo, tu pegou o Target Lock Fire Control System numa nave e agora tu tá virado pra outra nave. Ah, então tu usa o Predator agora. Olha, mas no geral, na média, isso é são situações mais raras, né? Então são 2 pontos do Fire Control System com 3 pontos do Predator que não estão operando no mesmo turno. Outro exemplo disso é quando tem uma nave como, por exemplo, o Paul Dameron, cuja habilidade requer um foco, então o foco é a grande ação dele. E daí tu vai lá e bota um upgrade que tem alguma relação com uma outra ação que não vai ser a que ele vai fazer em 99% dos casos. Por exemplo, Expert Handling. Daí tu gasta uma ação pra que ele dê um barrel roll e se livre de um target lock, e daí, ok, tu se livrou de um target lock, mas tu vai tomar muito mais dano porque tu não tá transformando os teus focos em evades graças à habilidade dele. Então, lembrar qual que é a essência da nave e o que, que vai combinar melhor com ela. É, e às vezes pode ser mais interessante uma nave que caia antes, mas que custe menos, né? Isso às vezes é bem contra-intuitivo para novatos, né? Então, daí eu recomendo que joguem um pouquinho de Swarm e vocês vão entender. Joguem com Enxame de Tais. Uhum. É uma nave baratíssima e a sua vantagem está nos números. Qualquer upgrade que tu botar numa Tai, num Swarm, tu tá dando um tiro no pé. Porque é uma nave a menos que tu vai poder botar no fim das contas, no fim do dia. E esse problema, ele tá diretamente relacionado a uma tecla que eu bato muito e faço questão de repetir todo episódio, que é a ideia da amostragem seletiva. Ou seja, se tu jogou pouco, tu não, talvez nem note essa ineficiência ou essa carta que não tá tendo o retorno desejado. Mas é só investir alguns jogos, né? Um número mais significativo de jogos, pelo menos 5, ou as pessoas, né? Os mais utópicos dizem 20 jogos, que tu já percebe o que não tá rodando, não tá valendo a pena, e com isso tu vai fazer o ajuste. E da mesma forma, assim, às vezes chega alguém pra mim e pergunta, tá, mas tu acha que vale mais a pena isso aqui ou aquilo? Cara, é difícil escolher às vezes mesmo. Vai com um, joga com um, e naturalmente o teu squad vai tendo um certo darwinismo, assim, que tu vai adaptando ele conforme a necessidade que tu tá vendo que tu tá te fazendo falta. Dica avançada. Conhecida como Rule of 11, a regra dos 11 é uma regra puramente matemática e que funciona de uma forma muito interessante, principalmente para Jousters, que é algo muito presente hoje no meta brasileiro. Qual que é a moral? Então, vamos retomar a ideia, a concepções que a gente já tem de distância, né? Uma nave de base pequena tem o equivalente ao andar 1 do reto 1 do template, né? Portanto, então, é o equivalente a uma base pequena. E da mesma forma, a nave de base grande são duas distâncias pequenas. Perfeito. Consequentemente, toda vez que a minha nave pequena andar 1, ela na verdade vai estar andando 2, porque é 1 mais a base que tu vai sobrepor na frente, soma ali, dá 2. Ótimo. Tá, e qual que é a moral da regra dos 11? Diz respeito ao engage inicial. Vamos supor que a tua nave está começando o jogo em posição mais da frente possível, dentro daquele espaço ali do range 1 da borda da nave, né? Então, na área de setup, né? Na área de setup. Tá começando a botar as naves. Começou o jogo, tu pegou a régua, botou ali o range 1 e botou o máximo pra frente possível. E o teu adversário fez a mesma coisa lá do outro lado. A partir daí, tu já pode começar a pensar na regra dos 11. Como é que funciona? Significa que depois que as duas naves somadas juntas derem a distância equivalente a 11 ou mais... Bases pequenas, né? Em bases pequenas, elas vão estar em range para se atacar. Ou seja, bom, se a minha nave andar reto 5, eu andei reto 5 mais a minha base, eu andei 6. Se o outro fizer a mesma coisa, elas vão se atacar já no primeiro round. Claro, são poucas naves que andam reto 5. Mas e se tu tem uma nave de base grande que anda reto 4, como a Millennium Falcon? Já tá andando 6, então pode ser que o adversário faça o mesmo. Tá, mas agora vamos falar de um caso muito mais extremo e muito mais provável de acontecer. Se tu tiver voando uma IG-88, uma Grasser, ela anda reto 3, é o mais rápido dela, mas daí é 3 mais base grande que dá 5. E se ela der um boost? Bom, o boost sabe que tu tem um reto 1, tu tá andando mais o reto 1 e mais a base, né? Olha que complexo. Então, reto 3, andou 3, mais a nave, 5. Boost é mais 1, mais a nave, mais 2. Então, já totalizou 8. Tu andou 8 porque tu deu o boost. Basta que o teu adversário tenha andado 2 se ele for uma nave pequena, ou tenha andado 1, que é o mínimo possível, tendo uma nave grande, que tu já tá em range 3 e preste a atacar. E numa casa de uma Aggressor, que pode atacar com HLC, com Auto Thrusters, com foco, target lock, enfim, é um tiro que pode ser que o adversário nunca esperasse que tu pudesse correr tão rápido. E é muito interessante com naves que dependem de mísseis, porque o mísseis em range 3, no primeiro round, pode ter um efeito, que é o famoso Alpha Strike, que é aquele tiro que já sai no primeiro engage, acabando com o adversário e tornando muito difícil que o volte e tenha uma recuperação no decorrer do jogo. É, e eu acho que o mais importante a se manter em mente não é nem no primeiro turno, mas é pro segundo turno e subsequentes, né? Se tu vai gravando na tua cabeça qual foi o deslocamento relativo de cada nave nos primeiros turnos, por exemplo, se tá ocorrendo aquele slow play, né? As navezinhas de base pequena estão andando um pra frente só, com medo de dar um engage, tu vai fazendo o cálculo, vai sabendo, tá, mas ele sempre vai andar no mínimo um deslocamento relativo de 2. Então tu tem como planejar qual é o turno em que tu pode acelerar para pegar o cara em range 3 ou pegar o cara em range 2, em range, ou em range 1, dependendo da situação. Exato. Tu escolhe qual é a distância favorável pro confronto para ti. Então tem naves que se beneficiam de range 3 porque estão com canhão ou porque tem auto thrusters, tem naves que se beneficiam de range 2 porque tem um míssil que é só range 1 ou 2, ou porque tem tactician, tem algum efeito de range 2, e tem naves que querem o range 1, querem causar algum tipo de subjetividade, como o Corner Jacks, enfim, ou só para ganhar mais um dado de ataque, ou o próprio Taliban Cobra, que tem aquele super bônus range 1, né, que... É, o Talonbane Cobra nunca quer estar em range 2, né? Ele quer estar em range 5, em range 3, range 3, range 3 e pá! Pulou pra range 1 pra dar o bot. I'm Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Então tá, é isso aí. Fernando, quer dar um último alô? Quer falar da tua loja? Bah, cara, eu tenho. Vou fazer meus jabá aqui então, cara. Pessoal aí da região de Santa Cruz, né? A gente tem um grupinho de X-Wing, então, aqui em Santa Cruz do Sul, né? A gente joga na loja na tabuleiria. Se tiverem, né, interesse, procurem aí no Face pela página da loja. A gente tem diversos jogos aqui de tabuleiro também, Magic, aquela coisa toda. E eu tenho meu canal no YouTube aí, cara, que é sobre jogos de tabuleiro também, que é o meu turno. Faz bastante tempo que eu não coloco vídeo nenhum lá, mas pretendo voltar aí assim que a poeira baixar um pouco, né? Que a vida tá um pouco corrida. Botaremos o link aqui embaixo, aqui na página. Com certeza. E no mais aí, agradecer o pessoal pelo convite, né? Ao JP que saiu antes aí, que foi um baita adversário pra final. Nosso torneio todo lá, o regional, foi fantástico, cara. Acho que foi uma experiência de vida, assim. Conhecer bastante gente boa e jogar X-Wing, que é o mais importante, né? E é isso aí, cara. Nós que agradecemos, cara. Honradíssimos com a tua presença no programa. Foi um prazer enorme. Valeu!